ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece a nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala em nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós.